venom no fé e morto no beat. Escuta o rango, só motorzão monstro. É os nega habilidoso, não dá pé, não dá ponto. Pros lock, pros opressor, salve pros moleque, vida long neck. Cisca, feedback. É, salve favela. Não pode dar um passo maior que a perna. Eu sinto longe, eu sinto perto, pra mim tanto faz. Quem quer felicidade vai pra luta e corre atrás. Tenho fé no pai, mas não perdoei os leve trás. Mas isso é entre eu e Deus, na guerra ou na paz. Ele já tá ligado do que a mente é capaz. Tropica, mas não cai na amarela pro satanás. Escuta o ronco, só motores é um monstro. É os nega habilidoso, não dá pé, não dá ponto. Pros lock, pico sujo, salve pros moleque, vida long neck. Cisca, feedback. Bagulho aí, pipoca, esquece. Cobrança não combina com o momento e nem prece. E o que sobe do mesmo jeito às vezes desce. Trago massacre em cada sílaba. 40 ali, babá. E o frete vem pra fitar. E o jet foi jejuar. Quem não aguenta com a mandinga, não seguro pra atuar. Na rua tem que ter pra trocar. Esse campo minado é uma uva pro mandrake. Pirata do Caribe, o que caribo ataque. Meto de mente, Charlie Tuna, vem um presídio. Quebra de leba, quebra o bonde, aracnídeo. Hoje a classe A é saidinha com um bonde. E os perreca acha que a minha história nasceu ontem. Nunca fez um mapa pra valorizar. Agora tô no auge, tá querendo sinto mais, então não foge. Quer fuder, tão foge na minha cama. Tá dando moral até dizendo que me ama, então foge. Quer fugir, tão foge pra minha cama. Tá ligado, mano, fé? A gente mete, mete o look e pá. Correria não, deixa eu te relaxar. Na onda do black, deixa eu ser seu back. A gente mete, mete o look e pá. Foda. Pode guardar esse escrito aí. Foda.